Corujinha, corujinha, que peninha de você. Fica toda encolhidinha, sempre olhando não sei quê. O teu canto de repente faz a gente estremecer. Corujinha, pobrezinha, todo mundo que te vê diz assim: ai, coitadinha, que feinha que é você. Corujinha, pobrezinha, todo mundo que te vê diz assim: ah, coitadinha, que feinha que é você. Quando a noite vem chegando, chega o teu amanhecer. E se o sol vem despontando, vais voando te esconder. Hoje em dia andas vaidosa, orgulhosa como o quê? Toda noite tua carinha aparece na TV. Corujinha, coitadinha, que feinha que é você. Toda noite tua carinha aparece na TV. Corujinha.